Obrigado. Nós somos o Festem. Sonho, as guitarras tão baixas, eu tô achando meio baixo. Tá de boa mesmo? Acorda. Galera, tem camisa da banda lá. Quem quiser, interessado. Na barraquinha do Pegada. Tem adesivo também, é de graça, né? Adesivo é de graça. Não tá a fim de falar, não tá a fim de tocar. Mano. We'll be right back. Stay. Peraí que o Luiz desabrinou a minha guitarra. O menino que não quer falar, então fala. A gente tem camisa na banquinha por R$15 ali atrás. Tem materiais de bandas independentes e outras coisas. Na Centro de BH. Nosso MySpace é myspace.com/festencois. Obrigado pelo desejo de todos. Ainda tem duas bandas fodaça pra rolar. A banda de José Turton e Falsos Coneiros dos Argentinos. Os caras vieram de lá pra tocar. Estão rodando o Brasil todo. Valeu, isso aí. Vou tocar as duas últimas. Quero agradecer ao Coletivo Pegada pelo convite. E é isso aí. Valeu. Vamos pro rock. Yeah. Agora um couve. Agora um couve. Não, um couve. Couve. Couve, taioba. Mingau. Não, mingau não. Mingau? Quero só ver o Luiz. Oi, vem no Luiz. Nossa, angu. Um couve agora, galera. Couve? Time out of space. Versão. Versão. Qual que é? Heavy metal? Versão punk rock. Não, calma. Versão punk rock ou heavy metal? Heavy metal. Yeah. I won't be raised again. Wait. I would be raised again. Wait. I would be raised again. I won't be raised again.